1, 2, 3, testando 1, 2, 3, 1, 2, 3, abalando outra vez, mostrando pra vocês que ninguém nunca fez do que você conhece, exatamente o contrário. A gente faz, acontece, se for necessário, fazendo som pros manos. Aqui é Miliano, sobrevive a função, aposto perdas e dano. Controle do microfone, não tem bala, não tem cole, bem sangue nos olhos, como se o Sylvester Stallone. Diretamente da minha mente, a essência que eu extraio, que esse é o verdadeiro. Brinca na rima, a rima trinca como um raio, que esse é o verdadeiro. Sem ensaio, meu freestyle, eu não falo, que esse é o verdadeiro. Provando e comprovando que o meu som é bom pra caralho, que esse é o verdadeiro. Que esse é o verdadeiro. Que esse é o verdadeiro, verdadeiro. Que esse é o verdadeiro. Que esse é o verdadeiro, verdadeiro. Função style.